A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Olá, você sintonizado nas ondas da Voz da Rússia, no ar, o programa Onda DX, o ponto de encontro dos DXistas de todo o mundo. Aqui você curte as emoções de sintonizar seu receptor nas emissoras do mundo. Você participa na continuação das emissões em ondas curtas. Edição e apresentação deste amigo de vocês, Jonas Bernardino, direto dos estúdios na rua Piatnitskaya, número 25, em Moscou. Entrevistas, música, cartas dos ouvintes, informações do mundo do rádio na Rússia e em outros países. Fique sintonizado, você está no Onda DX da Voz da Rússia. Escreva para Onda DX, arroba yahoo.com e letters, arroba ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Um abraço aos radioescutas e DXistas sintonizados em mais uma edição do tradicional programa Onda DX aqui pela Voz da Rússia. Eu sou Célio Romais e falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em nome do DX Clube do Brasil, apresento algumas informações atualizadas do mundo do rádio ondas curtas. E recordamos que a Voz da Rússia possui uma transmissão em português com destino a Portugal entre 21 e 22 no tempo universal, em 5.920 kHz. Nas quartas-feiras, a estação leva ao ar o programa Onda DX, com informações sobre o mundo das ondas curtas. A apresentação é de Jonas Bernardino. De acordo com dica de Lenildo da Silva, de São José, na Paraíba, o programa vai ao ar por volta de 21h45 no tempo universal e também pode ser monitorado aqui na América do Sul. E outra dica do Lenildo é sobre a emissora do Tajiquistão, a Tajik Radio. É a emissora oficial daquele país montanhoso localizado na Ásia Central, cuja população ultrapassa os 6 milhões de habitantes. Desde a capital, Dushanbe, a estação transmite na frequência de 4.765 kHz. Graças a um transmissor de 100 kW, seu sinal também pode ser captado em diversas partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. Em 25 de abril, o Lenildo acompanhou conversação entre locutores no idioma Tajik por volta de 0h30 no tempo universal. E a Rádio Educação Rural de Tefé, no estado do Amazonas, está presente em ondas curtas na frequência de 4.925 kHz. Em 23 de abril, o Lenildo ouviu a estação por volta de 0h15 no tempo universal. Na oportunidade, a estação emitiu um programa no qual o locutor passava avisos à população de Tefé. E o DX Clube do Brasil é a entidade de radioescutas e DXistas que há mais de 30 anos divulga as ondas curtas no nosso idioma. Para saber mais informações sobre as suas atividades, acesse www.ondascurtas.com. E agora a última informação deste segmento. Uma das emissoras que transmite em português para o continente africano é a Rádio França Internacional. De acordo com Antônio Avelino da Silva, que reside em Caruaru, Pernambuco, bom amigos, por hoje era isso. Não deixem de acessar o nosso blog www.romais.jor.br e acompanhar as últimas das ondas curtas. De Porto Alegre, falou Célio Romais. Boas escutas a todos. Atualidades do rádio no mundo. E em Atualidades do Rádio trazemos as dicas para os nossos deixistas. E hoje quem dá a dica é o profissional do rádio, o Wilson Rodrigues. Para você que quer montar uma antena externa usando algum espaço que tenha na sua propriedade e poder fazer com ela boas escutas sem gastar muito dinheiro. Para tanto, temos algumas regras básicas na aquisição do material, na montagem, na instalação e, por fim, na operação do seu receptor. A primeira regra é usar o cabo coaxial de qualidade. Para reconhecer a qualidade de um cabo coaxial, verifique debaixo do isolamento plástico a quantidade de fiozinhos que envolvem o cabo. Um bom cabo sempre tem uma quantidade generosa de fios, formando uma malha que fica até difícil de separar. Se você reside em uma cidade onde fica difícil a aquisição de cabos coaxiais, tente nas lojas de antenas parabólicas. Normalmente, eles vendem mais é o coaxial de 75 ohms, que pode servir plenamente. Muitas pessoas ainda fazem confusão com o que são fios e o que é cabo. Cabo é aquele que vem com um monte de fiozinhos juntos. Já o fio é aquele que é rígido, sendo uma só na espessura determinada pelo fabricante. Cabo de 2,5 milímetros serve bem a nossa antena. Você pode espichar bem para ficar mais firme sem oscilar. Enfim, qual será o tamanho do cabo da antena? Bem, será o tamanho do espaço que você tem aí na sua morada. Apenas evite fazer curvas com a mesma. Lembrando, sempre que longueres são antenas que têm grandes tamanhos e sua direcionalidade fica muito pronunciada com tamanhos bem acima de 60 metros ou mais. Aqui podemos usar de criatividade e montar uma antena apresentável. Para ligar o isolador a um cano, caibro, árvore ou o que você tiver aí na sua morada, use o cabo de nylon mais grosso, pois dura muito tempo e é mais fácil de usar. Podemos usar arame ou outra coisa, como um pedaço de cabo ou fio. O ideal é que a conexão fique bem feita, de maneira que não entre água de chuva para dentro da malha do cabo coaxial. A entrada de água muda as características do cabo coaxial e ele fica perdido. O melhor a fazer quando entra água na malha de um coaxial é trocá-lo. Sempre se preconiza colocar o coaxial de forma que a conexão fique com a entrada do cabo voltada para baixo, impedindo a entrada de qualquer gota d'água. O uso de fita autoaglomerante e fita isolante sempre é recomendável. Quantos metros de cabo coaxial eu devo usar? O ideal é que você use um cordão para medir o tamanho do cabo coaxial, amarrando ele, o cordão, onde possivelmente estará a antena, e vai passando esse cordão até onde o receptor ficará, sempre dando folga para uma eventual mudança de posição do rádio na mesa ou onde ele for ficar. Depois de verificar se o cordão passou onde o cabo coaxial irá passar, corte o cordão e ameça o cabo coaxial do mesmo tamanho do cordão. Cabos muito curtos obrigam você a colocar o receptor onde não quer, enquanto muito compridos ficam enrolados, formando espirras que incomodam ocupando o espaço. O que eu posso escutar com a minha Langueri? Lembre-se que, além de uma antena, ou seja, uma boa antena e um bom receptor, alguns conhecimentos sobre técnicas de escuta são importantes. Conhecer um pouco sobre a propagação das ondas, qual o melhor horário para escutar esta ou aquela banda, vai ajudar a navegar melhor nas ondas do rádio. A posição da sua antena pode influir na captação de ruídos. Portanto, tente montar a mesma o mais longe de calhas, paredes, cabos de energia elétrica, cabos de telefone, cerca elétrica, antenas parabólicas ou de TV convencional e tudo que suspeite que possa induzir ruídos da nossa longueira.